ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o Tema Livre está entrando no ar agora e nós vamos tratar da situação atual do sistema elétrico brasileiro. Temos aqui no estúdio o Roberto Brandão, pesquisador do Grupo de Estudo do Setor de Energia Elétrica, GESEL, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, o Agamenon Oliveira, que é diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, SENGE, e especialista em energia. E pelo telefone, na ponta da linha, nós temos o Celso Torino, superintendente de operações da usina de Itaipu Binacional, a quem eu dou bom dia. Eu vou começar com o Torino, porque uma questão, Torino, que sempre preocupa as pessoas, e nós temos visto isso na mídia nos últimos dias, com certa recorrência e insistência mesmo, é a ameaça de desabastecimento, de interrupção no abastecimento, basicamente em função das poucas chuvas que estão caindo nessa época do ano, que é uma época de chuva esse verão, a alta temperatura, o aumento natural do consumo de energia elétrica e, sobretudo, nas grandes e médias cidades brasileiras, e sempre paira esse risco de apagão. Até o ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, foi falar que não havia risco nenhum, apagou a luz na hora, o que assustou mais do que acalmou as pessoas que estavam acompanhando esse anúncio. Torino, bom dia. Há o risco ou não? Bom dia, Luiz Augusto. Um prazer estar participando aqui do Tema Livre. Não, foi bom até você me citar esse exemplo dessa coincidência, né? E que nos ajuda até a esclarecer um pouquinho esse problema, às vezes, de comunicação mesmo e de conhecer alguma coisa sobre essa questão de problemas energéticos que são diferentes de problema elétrico. Vamos tentar falar um pouquinho disso. Então, nós tivemos realmente, recentemente, uma conjunção de fatores que é natural, é compreensível, que gere algumas preocupações, né? Quer dizer, você já citou, muito bem citado aí, a questão dos reservatórios, né, que estão sendo utilizados, realmente as chuvas que eram para acontecer em dezembro e janeiro não aconteceram na intensidade que normalmente acontece, né? Estamos esperando que isso aconteça em fevereiro, em março, né? Tivemos juntamente com isso um calor intenso no Brasil inteiro, né? E junto com esse calor trouxe algo positivo. Eu queria colocar aqui que eu entendo como algo positivo, que foi o aumento do consumo, né, especialmente na ponta. Quer dizer, o que está acontecendo quando você tem um grande calor e aumenta o consumo, né? É que a população está fazendo uso de recursos importantes num país em desenvolvimento ou desenvolvido, né? Que você ter o ar-condicionado, né? E fazer uso disso, não só ter condições de comprá-lo, como também ter condições de pagar a conta no final do mês, né? Então, isso realmente nós tivemos, ou podemos depois entrar em números se for necessário, mas tivemos um pico atípico em relação aos outros anos, né, de crescimento do consumo, né? E aí se soma a esses fatos que você até já tinha adiantado, uma perturbação que ocorre no Tocantins, né, na interligação da região norte-nordeste com a região sul-sudeste, que é uma perturbação de característica elétrica, né, e essa perturbação, né, resulta na atuação de um esquema automático que distribui até o corte, né, é um sistema de proteção, né, que distribui em 11 estados, e aí dá às vezes a impressão para... Às vezes a nossa própria imprensa, né, coloca, né, afetou 11 estados. Não, o sistema, e dá a impressão de ter sido num montante de 11 estados. Não foi. Foi algo em torno, eu não tenho o dado final ainda, mas provavelmente um corte em torno de 6% do consumo, que não é bom, lógico que não é, né? Mas é um sistema que distribui justamente para diluir o efeito em diversos estados e não um só ter um percentual muito grande, né? E essa, então, coincidência gera essa preocupação, é natural, mas esses são os fatores que se diluem e a expectativa nossa é que realmente a gente possa aí ter um bom ano daqui para frente. Não faz muito tempo, a presidenta Dilma Rousseff, no ano passado, ela determinou uma certa desoneração, para usar um termo que está na moda, na conta do consumidor, na conta final que a gente paga, da conta de luz em casa. A conta de luz, as pessoas não estão habituadas no Brasil a ler a conta, a decupar aquela conta, porque se tivessem esse hábito, veriam como tem penduricalho, como tem imposto, como tem taxa, como tem coisa nessa conta. Mas houve essa desoneração. Juntamente com isso, houve, como você lembrou bem, Torino, um crescimento do consumo em função de uma renda melhor, de um ingresso de uma classe D na classe C, essa coisa toda. Isso, aliado aos fatores climáticos e meteorológicos que nós sabemos e lembramos aqui, gera essa apreensão de que não teremos condições. Outro dia mesmo, ontem, se não me engano, eu vi alguém que é das empresas de fornecimento de energia elétrica dizendo que pode haver um aumento da conta de luz da ordem de 10%, em função desses fatores que eu acabei de dizer. Isso não vem na contramão exatamente das políticas que estão sendo tomadas pelo governo de inserção, de linha branca dentro de casa, de minha casa melhor, essa coisa toda, Torino? Olha, excelente. Sim. A gente poder falar um pouquinho sobre isso, Luiz. Vamos lá, né? A gente tem que separar um pouquinho alguns efeitos, alguns estruturantes que vão ficar aí ao longo do tempo e fantásticos para a melhoria do desenvolvimento do país, da qualidade de vida da nossa população, e outros que são circunstanciais, que estão ocorrendo no momento, mas a gente espera que eles se finalizem em breve, né? Então vamos separar as duas coisas. Primeiro, eu gostaria de dar um dado interessante, né? Todo mundo sabe que a energia, obviamente eu estou partindo do princípio de um bom consumo, do consumo consciente e tal, mas essa energia é bem consumida, né? Ela está diretamente relacionada ao PIB, ao desenvolvimento econômico e à qualidade de vida da população, né? Eu acho que isso é um tema mais ou menos estável. Então, partindo dessa premissa, vou te dar um dado importante para a gente refletir um pouquinho. Nos Estados Unidos, o consumo per capita, né, por pessoa, né, é em torno de 11 mil, tá? A média do consumo, se dividir por todos os americanos, dá em torno de 11 mil quilowatt-hora por pessoa. Tá? Isso reflete mais ou menos não só a economia, como a qualidade de vida do norte-americano. Do brasileiro, está em torno de 1.700. Estados Unidos, 11 mil. Brasileiro, 1.700. E do africano, em torno de 600, 700. Né? Então, assim, nós estamos hoje mais perto do africano do que o americano. Né? Então, quando se tem um sinal, né? Eu vi aí, não, que o sinal não está correto. Né? Quando se tem um sinal onde melhora, né, a qualidade do consumo do brasileiro, a gente não pode ver isso como algo ruim. Não pode ver isso. Né? Então, o aumento do consumo do brasileiro, que ainda consome muito pouco, né, é positivo. É algo positivo. Né? Isso, como eu disse, está refletindo uma série de melhorias. Obviamente, então, esse é o aspecto estrutural. Isso vai ficar. A população está tendo melhores condições de consumir energia e consumir de uma forma boa. A gente sabe o que, que é. Eu morei no Rio de Janeiro, eu sei o que, que é a temperatura em Madureira. Né? A gente sabe o que, que é uma criança, a qualidade da atenção que ela vai ter na escola hoje de manhã, se de ontem para hoje ela conseguiu dormir num quarto com ar-condicionado. Né? A gente sabe que isso, é verdade. Isso significa. Isso, né? Inclusive, claro. Torino, inclusive, as escolas, uma das reclamações mais frequentes é a falta de ar-condicionado nas salas de aula, porque com o calor que está fazendo é brincadeira não. Eu queria chamar a participação também agora, Torino, do Roberto Brandão, que é do Grupo de Estudo do Setor de Energia Elétrica do Instituto de Economia da UFRJ e está conosco aqui no estúdio juntamente com o Agamenon Oliveira, que vai falar daqui a pouco também, que é do Sindicato dos Engenheiros. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Eu só queria chamar a atenção para um ponto relativo à conta de luz. As medidas que o governo tomou na renovação de concessões, elas trouxeram uma diminuição estrutural do preço da energia. Essa, na ordem de aproximadamente 20%. Isso é estrutural, uma coisa perene. O pessoal diz, não, agora com essa falta de chuvas que teve ano passado, nós já temos uma sequência de anos secos, né? A gente está com um ano bastante seco. Esse início de janeiro, as afluências foram muito baixas. E fevereiro começou também com afluências baixíssimas. Né? Isso, naturalmente, vai aumentar o custo no curto prazo da energia, inevitavelmente, porque você tem que usar termoelétricas. O Brasil tem mais do que uma Itaipu de termoelétricas. Essas termoelétricas, uma parte delas é barata, uma parte é cara. São movidas a óleo de navio, óleo combustível, ou óleo diesel mesmo, e são bastante caras. Então, nesse ano, você gera um custo que pode até ser diluído ao longo de vários anos, que vai ter que ser pago por alguém, ou pelo consumidor, provavelmente, ou em parte recurso do Tesouro, aí o contribuinte que paga, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que isso é relativo a um fator conjuntural. Você pagaria esse custo do despacho das térmicas num ano seco, com renovação de concessões ou sem? Esse é um custo que vai acontecer, vai gastar óleo, tem que pagar o óleo. Então isso aí não tem muito jeito. O sistema brasileiro, ele custa mais caro quando chove menos. Isso é verdade. A questão é que ele vai custar mais caro agora, mas num patamar 20% abaixo. Abaixo do que costuma ser, né? Você pagaria essas térmicas de qualquer maneira e você teria uma conta mais alta nesse valor que é necessário para puxar as térmicas e mais o valor, que agora já não se paga mais, que foi fruto da renovação das concessões. Certo. Agamenon, queria que você fizesse sua intervenção inicial também. Eu gostaria de falar o seguinte, essas argumentações todas são válidas, evidentemente, mas a gente tem que ver que, do ponto de vista do custo, a energia brasileira é a terceira mais cara do mundo. Isso não se justifica. Do ponto de vista da estrutura do modelo e do modelo sendo de base hídrica, isso não se justifica. E o custo da energia é diferenciado por estado. Você sabe qual estado que é mais caro a energia? É o estado do ministro Edson Lobão, é no Maranhão. O Maranhão. É exatamente o estado onde o custo de energia é mais alto. Mas e qual é a relação? Por que é isso? Não, porque tem imposto estadual que varia de estado para estado. É o ICMS, que é estadual. E tem outros fatores. E outras. Agora, o que acontece é que não se justifica você ter um preço de energia tão alto. Quer dizer, se você se mudar para Paris, você vai ter uma diminuição no preço da sua conta da luz. Isso não justifica. Quer dizer, algo de errado está na estrutura desse modelo. Por causa disso e por causa da utilização das térmicas. Você tem o ano passado todo usando térmica, quando o sistema é de base hídrica, você usa uma energia mais cara que vai impactar, como você falou agora na tarifa, de novo. E, na realidade, aquilo que foi feito pela medida 579 vai voltar ao preço anterior, com todos os prejuízos que a medida 579 causou nas empresas estatais. As empresas foram estranguladas com essa medida 579. Agora, né? O Brasil tem uma são características topográficas e geográficas, em resumo, todo tipo climática, que permitem uma gama fantástica de matrizes de energia que você pode usar, da eólica, a hidráulica, que nós temos usado mais, né? Até o Torino é representante dessa maior matriz que nós temos, que é lá em Itaipu, mas a energia é cara, e a energia é cara quando fala da termoelétrica, quando você fala das torres de transmissão, dessa coisa, rede de transmissão e tudo isso. E um estudo da FIRJAN, que é a Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro, diz que a energia elétrica para a indústria do Brasil A tarifa média é de R$ 329 por megawatt-hora, que é quase 50% a mais do que a média que você vê aqui em volta do Brasil mesmo. E vem confirmar o que você está falando. Por que que nós não temos alternativas, outros tipos de energia, energia solar, energia eólica, energia de outras maneiras? Você quer falar? Não, nós temos essas formas de energias, essas energias renováveis, elas são energias que vão funcionar como complemento. Quer dizer, nós temos uma energia que, em princípio, era barata, né? Ela subiu a partir dessas desregulamentações que foram feitas a partir de 95, no governo FHC, tendo em vista privatizar o sistema, e eu estou aqui com todas as causas que fazem a energia ser cara. Quer dizer, depois eu posso até ler para você. A energia subiu assustadoramente por causa de várias coisas. Primeiro, a descontratação da energia em 2003, a presidenta, eu acho que era a ministra de Minas e Energia nessa época. Em 2003. Foi descontratada a energia, quer dizer, se você tinha uma empresa que era geradora e distribuía, tinha um contrato com a energia antiga, já amortizada, mais velha. Em 2003 foi descontratada. Então, por exemplo, uma Light que gera também e distribui, ela podia comprar dela própria e vender a energia. Então subiu 150% o preço da energia na descontratação. Porque isso aumentou o lucro, né? Pois é, isso foi feito em 2003 com a ministra Dilma Rousseff, que hoje é a presidenta. Mas isso foi, no novo modelo, isso não é mais permitido. Não é mais permitido, né? Mas a energia subiu. Já não é mais permitido. Pois é, a outra coisa, ela é indexada ao IGPM, que é ligado ao dólar. Uhum. E tem uma série de causas que fazem a energia ser mais cara, embora não devesse ser cara. Porque não deveria ser cara a energia. Se ela é de base hídrica, né? E essas geradoras estão. Essa energia está amortizada há muito tempo, ela está praticamente, às vezes, de graça a energia, porque todos os custos já foram amortizados. Então, eu queria fazer uma intervenção. Quer dizer, o Brasil, vamos qualificar essa afirmativa. A energia aqui é cara. A energia, o custo médio da energia na porta da usina, digamos, na barra da usina, lá na fábrica, né, da energia elétrica, o custo médio da energia do Brasil não é caro. Não é caro. Num ano seco como esse, tampouco é barato. Mas num ano normal, não é uma energia absolutamente cara. A energia cara é a que o consumidor compra. A que sai da usina não é. Você tem uma parte das usinas que são amortizadas, tem uma parte das usinas que tem um custo bastante razoável, tem outras que não tanto. No mix geral, não é uma energia cara. O que é caro é o que o consumidor paga por ela e não o que ela custa na usina. Quer dizer, não é o custo, é o preço. É o preço. Uma parte do que você agrega à geração é fruto de características brasileiras. Então aqui você nunca vai ter no Brasil uma distribuição e uma transmissão tão barata quanto na França. Porque você tem um mercado no Brasil do tamanho da França, só que o Brasil... A França é do tamanho de Minas Gerais. Então a rede brasileira, ela é muitas vezes maior do que a francesa, apesar de transportar a mesma quantidade de energia. Então, naturalmente, a nossa parte de redes, ela é mais cara. É uma das razões porque o Maranhão, a energia custa caro, porque você tem um estado relativamente grande com um consumo muito baixo. Você vai ver a conta de São Paulo, o baixa renda do Maranhão paga a conta de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é uma cidade muito densa, você tem economias de escala. Então, essa parte no Brasil, na média, não é barata. Agora, o que pesa no fundo não são as redes, na conta final, não são as redes, são os impostos. Você, no Brasil, paga impostos muito elevados, impostos sobre a circulação de mercadorias, são impostos estaduais. Como é um imposto muito fácil de arrecadar, não tem como a distribuidora fugir da arrecadação, é um contribuinte só. Então, os estados aproveitam disso para tributar a energia elétrica em volumes, em níveis absurdos. O Rio de Janeiro paga um ICMS dos mais altos do país, por exemplo. Chega a quanto? 17%? Não, olha, a alíquota é 28%, 28% por dentro. O que equivale a somar 40% na conta sem impostos. Então, é muito caro. É muito caro. Então, isso, muitos países não têm uma estrutura tão pesada tributária, isso conta muito. Então, a energia do Brasil é barata na usina. em anos secos. Em anos secos não é tão barato. Em anos normais. Em anos normais, em condições normais de temperatura e pressão. Não é uma energia cara. Agora, o que o consumidor paga ainda é caro. Ô Tonino, você que está nessa ponta aí exatamente da produção da energia, o que você tem a dizer? Olha, essa questão puxa, né, para a reflexão do país e da conversa a questão dos reservatórios da hidrelétrica. Né? Você citou a Firjan aí, na Rio Mais 20, tanto a Firjan como a Fiesp fizeram uma manifestação explícita, né, defendendo as hidrelétricas e, em especial, os reservatórios. Né? Porque o que nos ajuda, né, nessa variação natural que ocorre da hidrologia ano a ano, né? Quando você tem um ano seco, vamos dizer, um ano com uma hidrologia menos favorável, né? ou você entra usando os reservatórios, né? Ou, de forma muito prática e direta, se usa as termoelétricas, que naturalmente são mais caras. Né? Então, acho que essa é uma questão importante para se discutir. Né? O Brasil é um privilegiado em termos de chuvas, né? Enquanto a média mundial de precipitação de chuvas, né, é de 800 milímetros, o Brasil é de 1.800, né, em média anualmente. Né? Então, é uma questão importante para se discutir. Né? A produção de uma hidrelétrica, indiscutivelmente, além de ser limpa, renovável, é barata no Brasil. Agora, ô Torino, só para te atalhar uma coisa aqui, o Brasil também tem muita termoelétrica? Temos. Nós temos hoje, né, uma matriz de aproximadamente 35 mil megawatts, parte disso é biomassa, então se descontar, está aí uma instalação de aproximadamente 24 mil megawatts de capacidade instalada de termoelétrica, que é importante. Isso é uma matriz que traz segurança, né, operativa, né, para que a gente consiga ter uma segurança energética. Agora, não é barato. Não é barato. Mas esse é o problema. Hidrelétrica. Esse é que é o problema. Eu vejo que a gente enfrenta um problema que é recorrente também na imprensa, isso aí, eu vejo muito isso, desde o tempo do Fernando Henrique, quando você vê aquele negócio, quando tinha a discussão dos desenvolvimentistas, né? Você vai acelerar o crescimento da indústria e você vai consumir mais energia, você vai aumentar isso e consolidar um mercado consumidor urbano, e esse mercado consumidor vai consumir cada vez mais energia, e isso tudo vem acontecendo aos trancos e barrancos, e a gente não tem um modelo, a gente não opta por uma solução que seja uma coisa perene, permanente, né? Que seja. Como é que é isso? Olha, o crescimento do consumo, né? Isso não vale só para energia, né? Isso vale para qualquer bem, né? Ele não é um crescimento linear, né, certinho, vai ser tanto exatamente a cada ano e tal. Então, é natural, né, que haja um processo de gafe rápido, né, um corra atrás do outro. Né? Ainda mais quando você tem uma parte desse mercado, ele é privado, né? É assim que a coisa funciona. Né? Mas o Brasil, os nossos leilões têm funcionado. Né? Eu tenho alguns dados aqui. Né? Esse ano está previsto entrar em operação 10 mil megawatts, né? Aproximadamente aí desse total, 7 mil é de hidrelétricas eólicas. Né? Em 2015, 8 mil megawatts, sendo 6 mil também de hidro e eólica. São as duas fontes que realmente mais prometem aí nesse biênio que vem por aí. Isso, cobertura nacional, Torino? Me desculpe, oi? É cobertura nacional, como é? É Brasil. Nacional. Nacional. São dados de cobertura nacional, em certo, todo o sistema interligado nacional. Né? Certo. Hoje nós temos usado um método, né, faz parte do modelo, de leilões. E ganha quem oferecer o menor preço para a sociedade. Uhum. Né? Então é um modelo que que dá o sinal para a modicidade tarifária também, né? Agora é um processo que vai ocorrendo ao longo dos anos. Eu vou abrir aqui o espaço aqui, pessoal, no estúdio também. Senão a gente vai fazer só entrevista por telefone. Vai, por Roberto, você estava na linha aí. Vai, Roberto. Duas coisas. A primeira é a questão dos reservatórios e das hidrelétricas. A gente está numa transição de longo prazo em que as hidrelétricas vão perder a participação na matriz de geração brasileira. Elas já estão perdendo. Elas estão perdendo, em parte, pela dificuldade que a gente tem de licenciar os grandes empreendimentos remanescentes que tem na Amazônia. E, em parte, também porque a gente está num horizonte de aproximadamente 10, 15 anos, a gente vai explorar, de fato, a maior parte do potencial que a gente tem. Então, naturalmente, nos próximos 10 a 15 anos, a gente não vai ter esgotado o nosso potencial, mas a gente vai ter aproveitado a melhor parte dele. Então, naturalmente, a participação das hidrelétricas ela vai cair ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos. Ela já está caindo e vai cair mais. Isso é natural, porque é um recurso finito. Você tem restrições ambientais em alguns aproveitamentos possíveis, que não vai ser possível utilizar. E o Celso estava falando da questão dos reservatórios. Essa questão dos reservatórios, de fato, a gente tem grandes reservatórios no sudeste e no nordeste do país, que tornam o nosso sistema muito bonito, porque eles regularizam ao longo do ano, e mesmo de um ano para outro, eles regularizam a geração de energia com base em estoques. Hoje em dia é muito difícil licenciar um reservatório grande, e por outro lado, a qualidade dos rios remanescentes ela é bastante diferente dos que já foram explorados. Ou seja, nós exploramos primeiro os melhores. Mas o pessoal não era burro, eles pegaram primeiro os melhores, claro, para depois pegar os piores. Claro. Então, as oportunidades que você tem na região norte para fazer reservatórios grandes, elas existem, mas não tem a mesma qualidade que nós tivemos no nordeste e no sudeste, sobretudo, onde estão os grandes reservatórios. Então, de qualquer maneira, independente de restrições ambientais ou não, a gente vai seguramente caminhar em direção a uma matriz onde as hidrelétricas vão perder um pouco a participação, ainda vão ser dominantes, mas vão perder um pouco a participação, e você vai ter relativamente ao consumo menos reservatórios. Né? Esse é o nosso horizonte, certo. Mais eólicas, mais térmicas, etc. Nós estamos chegando um pouco atrasados, inclusive, nessa incorporação das novas tecnologias de matrizes energéticas. Que bom, né? Porque a gente tá comprando eólica barata, era caro toda a vida. Ainda bem que a gente chegou tarde. Também tem isso, né? Está entrando no mercado já consolidado. Agamenon, você queria entrar aí. Eu acho que a questão da matriz energética, ela... Evidente que esse fator aí está acontecendo, decrescimento da energia de base hídrica, das hidrelétricas. Do ponto de vista da otimização da matriz, é evidente que a gente vai ter que fazer uma composição entre os vários tipos de energia. Agora, é evidente que a energia hidráulica deve ser a energia fundamental, até porque ela é renovável e não agride o meio ambiente, tanto tem um problema dos reservatórios. Mas o que eu queria falar é o seguinte: essa questão, voltar a um ponto que foi tocado, que é a questão dos novos empreendimentos que vão entrar. Quer dizer, evidente que isso tem que ser planejado, mas está havendo um problema sério com relação aos leilões, que é o seguinte, que é um problema de engenharia. Quer dizer, na pressa de você entrar no leilão para fazer uma oferta e ganhar uma usina, as empresas entram com um projetinho básico que não quer dizer muita coisa. E aí ganha, só vai fazer de fato o estudo da engenharia depois de ganhar. Então esse é um defeito do problema do leilão. E aí o que vai acontecer? Vai atrasar, vai aumentar custo. Tem problema estrutural nesse modelo por conta disso. O leilão é uma forma boa, quer dizer, de você suprir a demanda através do leilão, da concorrência, mas tem esse problema. Quer dizer, quando você entra no leilão, você entra com um projeto que você não sabe, não está detalhado, o projeto agora, de engenharia. E aí você vai implicar em custo, aumento de prazo. Por isso que essas obras estão todas atrasadas. Esse é um problema sério. E aí tem que usar térmico, porque está precisando de usina e não tem a usina. A usina não foi construída. Na verdade, nós temos um modelo, que é um modelo que tem vício de origem, tem o modelo do menor preço, do 8666, esse tipo de coisa, que se aplica de uma forma geral à cultura brasileira, de uma, à administração pública brasileira. Mas a opção pelo leilão é uma opção por modelo. Você poderia... Claro. Qual é a alternativa que você teria se não tivesse os leilões para a energia elétrica? Mas tinha que ter um planejamento. O que tem que ter é, tem que ter um planejamento que foi durante algum tempo, foi suprimido. O planejamento acabou durante um certo tempo no governo do FHC. Acabou o planejamento. Aí disseram, não, aquela história do projeto neoliberal. Os recursos são alocados, o mercado aloca melhor os recursos, o que é uma falácia, a gente sabe. Se você quer projetar uma coisa, incluir pessoas que não estão no mercado, você não pode seguir rigorosamente como isso se fosse... Isso é interessante o que você está falando, Agamemnon, porque você essa é uma opção que você faz, é a opção neoliberal do mercado, dessa coisa da privatização privatista, e o Celso Torino é superintendente de operações de Itaipu, que é o outro modelo, que é o modelo do planejamento, e é o modelo centralizado, é coisa da ditadura militar, quer dizer, você tem, é um modelo mais chinês, digamos assim, botando para o mundo de hoje, né? Comunista. Pois é, você teria o partido, né, o partido único e fim de papo. E é uma história interessantíssima, é uma história de sucesso, Itaipu é um grande sucesso. Pois é, então, é isso que essa coisa, essa, parece uma esquizofrenia, mas na realidade não é. Porque o que é? O Brasil é um país enorme, Itaipu binacional é é a maior hidrelétrica, é uma coisa fantástica, e foi feita dentro de um modelo que era um modelo centralizador, ditatorial, e deu certo, está aí. Agora mesmo estou comemorando aqui os 40 anos da Ponte Rio-Niterói, que foi a mesma coisa também. É esse tipo de coisa. Não estou aqui defendendo a ditadura. Mas é a questão. É a questão do planejamento. E eu vejo que falam muito, dizem, olha, está faltando planejamento. Os urbanistas e engenheiros em geral vêm aqui no Tema Livre e dizem sobre o crescimento das cidades e o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e dizem, olha, está faltando planejamento e não é de hoje que falta. Bom, o setor elétrico é um setor onde, de fato, nos anos 90 houve uma desmontagem no planejamento, mas eu diria que o planejamento no setor elétrico ele é muito acima da média do Brasil, em termos de estruturação de cultura. Tem uma cultura de planejamento, acho que foi criado pelo novo modelo do setor elétrico, a Dilma era na ocasião ministra, foi recriada a EPE, a empresa de pesquisas energéticas, e ela cuida do planejamento. Não é um planejamento determinativo, no sentido de que a EPE diz o que vai ser construído, ó, essa usina é aquela. Você tem um sistema misto, onde você tem um planejador que planeja a rede de transmissão, e você tem leilões que são públicos, e além disso tem alguns projetos que são projetos de Estado. Então, Belo Monte é um projeto de Estado, um projeto estruturante, que eles chamam. As usinas do Madeira são um projeto estruturante, que é um projeto que vai acontecer de qualquer maneira. Outros projetos já não são assim, são via mercado, etc. Agora, a gente não está totalmente fora desse modelo antigo, centralizado, no sentido que alguns projetos estão correndo por fora do mercado. Por exemplo, a Angra 3 não houve leilão para a Angra 3, ela é um projeto da eletronuclear, um projeto do Estado. E, caso sejam de fato construídas, as usinas no Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, as binacionais, elas tampouco vão haver um leilão para elas. Vai ter um leilão, naturalmente, para, eventualmente, a licitação para contratar a construtora. Mas os empreendimentos, acredito, vão ser decisão entre os dois países, assim como foi Itaipu. Então, na verdade, a gente tem uma série de situações, mas a questão do leilão, ela tem lá os seus riscos e suas desvantagens, mas ela tem uma transparência que é interessante também. Né? Aquela coisa, os projetos que o Agamemnon estava falando, os projetos, às vezes, vão projetos muito ruins para o leilão, isso é verdade. Mas, às vezes, a gente tem surpresa. O Belo Monte foi uma surpresa. O projeto vai custar menos do que se pensava. Eles conseguiram fazer uma engenharia ali nos canais, que não vai se concretar ao fundo dos canais, vai usar pedra, aumentou a dimensão, etc., que vai custar mais barato. Então, você também tem surpresa. A criatividade dos engenheiros, ela pode funcionar, ela pode frustrar as expectativas ou pode superar as expectativas. Pode ser pro bem, né? No caso de geral, por exemplo, tem um projeto que atrasou, que teve greves, que teve quebradeira, incêndios, uma série de problemas atrasou. Aquilo ali frustrou as expectativas. É, nós temos essa questão, e aí voltamos à questão política, né, do cenário político, em que você tem os movimentos sociais, você tem uma consciência social se manifestando permanentemente, como você tem aqui nas grandes cidades, em torno de aumento de preço de passagem, ou do lado que seja. Não tem ainda em torno do aumento da conta da luz, né? Poderia ter. Mas é uma questão que eu gostaria de chamar a participação do Celso Torino também, porque o Roberto acabou de falar de exemplos que são exemplos não são semelhantes a Itaipu, mas seguem esse modelo, que não é a questão do leilão, não é essa questão mais centralizadora também. Como é que você vê? Qual é a sua opção nisso aí? Luiz, eu acho que o Roberto resumiu assim perfeitamente, né? O setor elétrico, nós temos hoje a EPE, né, que é conduzida até pelo professor Tomasquim. Em meados do ano, agora nós vamos ter o plano até 2050 do setor elétrico, né? Então, até 2030 nós já temos, né? Então, o setor elétrico tem essa tradição. Hoje tem um misto, já não é mais o modelo realmente da época da Itaipu, né? Eu vi até esses dias onde o presidente do país naquela época falava, olha, pode até ter que parar, se for necessário, parar a ponte Rio-Niterói e a Transamazônica, mas a Itaipu não para, né? Exatamente. A Itaipu naquela época. E realmente é um projeto de sucesso, né? Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho importante para o nosso país, que é assim, obviamente que investir em infraestrutura, aumentar a infraestrutura é fundamental, indiscutivelmente temos que seguir fazendo isso. Agora, juntamente com isso, eu também acredito muito e tenho alguns resultados aqui para justificar isso, de que vale a pena investir no que você já tem também, quer dizer, fazer mais com o mesmo, né? Só para te dar um exemplo do que eu estou dizendo disso, a Itaipu nos últimos 2 anos bateu o recorde mundial de produção de energia, né? Ela nem é instalação em equipamento, ela nem é mais a maior, é a segunda, depois de Três Gargantas, mas ela produz mais que Três Gargantas. Nos últimos 2 anos ela bateu o recorde de produção. Não houve nenhum grande investimento de equipamento na Itaipu. A Itaipu está pronta desde 2007, com as suas 20 unidades geradoras. Se você pegar a média dos últimos 2 anos de produção da Itaipu, comparado com a média dos últimos 5 ou 10 antes desses 2 anos, nós vemos um salto de 7 milhões de megawatt-hora. Saímos de uma média de 91 para 98 milhões de megawatt-hora. Isso, para ter uma ideia do que é 7 milhões, é metade do consumo anual da cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, né? Então, é possível fazer mais com o mesmo. Eu acho que essa questão da produtividade também é uma questão importante. É. Fala, Magalhães, você quer falar? Fala. Ah, é porque me lembrou aqui tem um relatório que saiu há pouco tempo dizendo que a nossa matriz está 30% mais suja. Em termos de ineficiência, está perdendo mais ou menos uma Itaipu. Não sei se você viu. De quem é esse relatório? Não. Quer dizer, tem um problema de eficiência, de perda de energia que se perde no caminho. Como tem perda d'água da SEDAI, você tem perda de tubulação e tal. E até uma coisa está associada à outra, né? Porque. Então tem essa questão da eficiência energética, é uma coisa que você pode economizar sem precisar investir. Quer dizer, claro que vai investir, mas não precisa construir nada, é só evitar que aquilo se perca. Tem uma perda enorme se você comparar o setor elétrico brasileiro com o europeu, por exemplo, no caso da transmissão, que tem uma perda, não sei se é da ordem de 15%. A transmissão dá 3,5%, 4%, e a distribuição. Questão das perdas tem duas partes. Tem as perdas técnicas, que elas são fruto das características físicas dos sistemas elétricos. Efeito Joule. E o Brasil tende a ter uma perda meio alta, porque como o país é muito grande, tudo é muito espalhado. Tudo muito longo. Então, e a gente ainda por cima tem a característica de que, por exemplo, Itaipu está lá na fronteira, no oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai. Ela está longe do Rio de Janeiro e de São Paulo, que é quem consome energia. É. Então, naturalmente, um sistema como o brasileiro, que tem muita linha de transmissão comprida, transferindo muita energia, ele tem umas perdas na transmissão maiores do que a média mundial, e isso é inevitável. As perdas na distribuição, na maior parte, são fruto também do fato de a gente ter estados enormes, como a Bahia, com pouco consumo. Então, tem muito fio para pouco consumo. E o caso do Maranhão, que vocês estão tratando também. Mesmo caso. Agora, você tem a outra parte das perdas, que são as perdas, são chamadas as perdas não técnicas. Perdas não técnicas é um eufemismo que se refere basicamente ao furto de energia. Então, é uma perda comercial, digamos assim. Aquela energia, ela é consumida, mas ela não é medida, não é faturada e não é cobrada. E quem paga por essa energia são as pessoas que pagam a conta. Isso é um dos componentes que encarece a conta. Isso é o famoso gato. O gato, ele é pago. Pois é. Ele não é pago por quem consome. Não existe almoço grátis, né? Então alguém está pagando isso aí. Então a agência reguladora, quando ela fixa a tarifa da Light, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ela atribui aos consumidores pagantes uma parte do prejuízo. A maior parte socializa o prejuízo. Socializa o prejuízo. Que é como os supermercados fazem também com os furtos de mercadoria nas gôndolas, né? Sim, sim. Você paga esse prejuízo aí também. Essa questão do furto, ela é muito diversificada. Você tem países, você tem estados onde isso não é um problema. Não necessariamente estados mais ricos do sul. Tem uma questão cultural, local, muito diversificada. Tem uma questão nessa questão do furto aí, do gato, que é a questão do furto comercial, do furto industrial, quer dizer, e do residencial. O gato residencial, que você puxa o fio para o poste. E você tem o furto industrial e o furto comercial também, que são estabelecimentos e indústrias mesmo, pequenas indústrias até que usam a energia roubada. Mas como nós estamos caminhando para o final do programa, eu queria que cada um fizesse um apanhado geral, final. Eu nem diria, vamos dar um enfoque nesse negócio da falta do possível apagão, essa coisa, porque isso é muito alarmista e pouco realista, na verdade. Mas eu gostaria que fizessem um apanhado, dando um recado final para o nosso ouvinte aí. Pode começar pela Agamenon. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é ótimo, o tempo passa rápido e a gente tem muita coisa para falar, mas não dá tempo. A verdade é que dá mais dois programas, hein? Pois é, mas o negócio é o seguinte, existem problemas sérios no modelo do setor elétrico, quer dizer, não é só botar a culpa em São Pedro que vai resolver, dizer porque está quente, quer dizer, existem problemas no setor que já foram detectados, várias pessoas. Anteontem, acho que o consultor, que é o consultor do próprio governo, da APSR, do Mário Veiga, que até é meu amigo, falou que tem problema não só conjuntural, mas problema estrutural no modelo. Por várias questões de desequilíbrio, quer dizer, que os sintomas são esses que estão aí, que são agravados pela questão da chuva, isso aí agrava. Mas não deveria agravar, quer dizer, o modelo é robusto, a engenharia é boa, agora, ele está sendo mal administrado. Quer dizer, tem problema de gestão do modelo. Como, aliás, o que acontece? Quando a presidenta Dilma diz que não vamos botar a culpa no raio, porque não é a culpa do raio, isso é administração, é gerência, planejamento. É bem isso que você está dizendo. Tem isso também. Agora, tem outra coisa que eu queria levantar, é o seguinte. A gente, quando fala da energia, a gente tem que falar do modelo econômico, quer dizer, o modelo que está aí é questionável, quer dizer, o modelo que está aí de energia é para fornecer energia para um determinado padrão de acumulação de capital que está aí, que tem que ser questionado, quer dizer, a distribuição da renda, isso aí é feito, quando você pega um linhão que vem lá do norte e você não sangra, como se diz tecnicamente, para que aquelas pessoas do local usem aquela energia, você traz tudo para o sul, você está fortalecendo um determinado padrão Privilegia um modelo, né? Pois é, esse modelo não é o melhor, o modelo econômico. A gente tem que questionar, que às vezes, quando você discute o modelo de energia, o modelo do setor elétrico, ele tem que estar relacionado com o modelo, quer dizer, que a gente tem que questionar o próprio modelo que tem problema. problema de distribuição de renda, de concentração de renda, e uma série de outras coisas que não daria para discutir isso agora, que eu acho que, poxa, uma outra discussão. Vamos fazer outro que problema. É o problema de para quem é que a gente está produzindo energia, a questão do preço entra, tudo isso tem que ser questionado. E tem vários questionamentos que não daria tempo da gente fazer aqui. Legal. Celso Torino, eu queria que você fizesse a sua intervenção também, um apanhado aí, um balanço dessa conversa. Ok. Bom, agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme, né? O Brasil, o ano passado, produziu e consumiu 527 milhões de megawatt-hora, né? Dos quais 98 milhões foram produzidos para Itaipu, 8 para o Paraguai, aproximadamente 90 milhões para o Brasil, né? Essa foi a produção. Normalmente, a ponta que a gente vinha tendo crescimento do pico de energia de um ano para o outro era em torno de 3%, em termos de ponta. Tá? Em janeiro, agora, nós tivemos um crescimento de 11%. Né? E eu queria dizer que isso é uma boa notícia. Né? A gente sabe o que significa esse pico de 11%, a gente sabe o que isso significa de conforto, de melhor qualidade para a nossa população. Agora, fica o desafio, né, de como nós vamos crescer essa energia. Né? Termoelétrica é mais cara e menos limpa. Né? Nós temos, eu acho que o Brasil não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Né? Nós temos as eólicas aí, que são importantíssimas, inclusive trabalham muito bem junto com as usinas hidrelétricas, com o reservatório. Né? Nós temos a questão do sol, né, que vem aí. Então, nós temos uma série de fontes. O Brasil é um país privilegiado em poder explorar vários tipos de fontes de energia. Então, eu acho que esse é o desafio que fica aí para um próximo programa, a gente discutir um pouquinho essas diversas fontes e o futuro do Brasil. Né? A questão do norte do país, que tem grandes oportunidades, mas grandes cuidados também tem que se ter, como o Roberto já lembrou, né? E eu acho que esse é o caminho aí para o futuro do nosso país. Muito bem, Celso. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Celso Torino, superintendente de operações da usina de Itaipu Binacional. Participou com a gente por telefone. Agora o Roberto Brandão vai fazer também o seu apanhado final aí. Eu queria pontuar dois pontos. Por um lado, a gente, esse ano de 2014 vai seguramente ser um ano difícil para o setor elétrico. Não propriamente será que vai ter racionamento, etc. Hoje eu diria que isso é improvável. Mas o que é muito provável é que seja um ano caro, porque você vai usar as termoelétricas mesmas com óleo de navio, óleo combustível, né, durante muitos meses, e dificilmente você escapa disso. A gente vai ter um ano de uma operação mais estressada, segundo ano seguido, né, desde ano passado também aconteceu isso, sobretudo no início do ano. O nosso modelo é bem estruturado, o modelo do setor elétrico brasileiro é bem estruturado. Tem defeitos? Tem. Acho que se pode trabalhar melhor em vários pontos, questão mesmo do planejamento. A gente teve questões, por exemplo, de linhas de transmissão que atrasaram muito, parques eólicos estão prontos com linhas de transmissão que ainda não foram concluídas. Já teve uma série de projetos termoelétricos que o empreendedor não conseguiu realizar, no caso da Bertin, da Multiner, etc. Então a gente teve problemas, sim. Tem coisas para trabalhar melhor, né, do ponto de vista da gestão do sistema, mas o marco institucional, de uma forma geral, funciona bem. A gente consegue, e não conseguia antes, né, antes de 2004, a gente consegue tudo aquilo que o governo bota para leiloar. Tem gente interessada em competir e, eventualmente, baixar o preço e construir linhas de transmissão e usinas. Então, a gente tem um modelo que perfeito seguramente não é, mas funciona bem, é funcional e atende o seu objetivo, ainda que você possa discutir eventualmente quais são as prioridades, etc. Mas do ponto de vista da infraestrutura brasileira, que é isso que eu queria destacar, a gente tem no setor elétrico um dos marcos institucionais mais consolidados. Você vai comparar com logística, com portos, ferrovias, mesmo com saneamento. O setor elétrico ele é um modelo, ele funciona, as coisas, tem uma cultura de planejamento. Será que é o melhor planejamento? Talvez não, mas tem uma cultura, as coisas se destacam, são debatidas e eventualmente se comete erros e depois se conserta. Mas o setor elétrico é bem estruturado, sim. Agora vai ser um ano duro em função da falta de chuvas. Janeiro choveu, as afluências foram muito baixas. Fevereiro começou terrivelmente baixo. É provável que se recupere mais na frente. Mas, de qualquer maneira, não, a gente vai ter... Itaipu, não compensa, não vai compensar. Né, não vai compensar. Itaipu não vai bater recorde. Até puxaria o pé do Celso. Acho que bate o recorde de novo esse ano, Celso. Olha, se me permite, Luiz, eu vou dar a informação agora, em tempo real. Tá? Por enquanto, nós estamos 5% acima do ano passado. Uh-huh. O ano recorde mundial. Mas o Roberto tem razão, eu seria cauteloso. Eu estou dizendo que nós vamos ter uma produção tão expressiva como nos últimos dois anos. Agora, não necessariamente o resto, nós temos Copa certo. Do Mundo, tem uma série de cuidados esse ano, né, que eventualmente pode não permitir o resto. Mas isso, vamos ter uma produção expressiva novamente. Isso sem lembrar a demanda crescente, né? Sem falar da demanda crescente, que é permanente também. Eu tenho certeza de que nós voltaremos ao assunto, até porque se não voltarmos com a questão da matriz, ou voltarmos com a questão do preço da energia, do custo da energia, nós vamos voltar pela parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, e o bolso do consumidor. Assim que for anunciado o aumento da conta de luz, na conta da luz, nós vamos provocar mais uma vez, ou talvez antes, se vocês perceberem algum sinal de que vale a pena, o tema livre está aberto aqui para vocês. Eu quero agradecer a participação do Roberto Brandão, pesquisador do Grupo de Estudo do Setor de Energia Elétrica, GESEL, do Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, o Agamenon Oliveira, diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio, SENGE, especialista em energia, e o superintendente de operações da usina de Itaipu, participou por telefone, Celso Tonino. Muito obrigado a você que acompanhou também o debate. Um bom dia e amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.